Ponte espera pronto para decolagem Gol no 8 nona. Gente, Gol no 8 nona. A linha e decola, passando 0, vento nona, 0 graus, 079. Ali decola da 1-0, Gol no 8 nona. No 8-1, decolada 17, no controle Salvador 120-8. 20-8, bom dia, muito obrigado. Salvador, muito bom dia. O Gol 1811. Gol 1811, contato radar, contato 340, sai da Argo 1. 340 na Argo 1. Gol 1811. Podemos voar agora, ou 1811? Nós 2000 autorizada. Então agora agora, obrigado. 3, após água, autoriza TOSOP. Confirme. Após água, entre água e Elefa, nós temos algumas formações. Autoriza após água, a proa de TOSOP. O gol no 811 após a Elefa seria a área do centro. Está livre de desvios, confirmando a proa e por quantas milhas ele é pode desviar? Vai ser 60 milhas após a água, vai manter proa 270. Quem está livre de desvio? Gente, o gol no 811. Solo Salvador, Mike Spray Fox. No 811, autorizado pelo Centro Recife, após desvios, TOSOP. Afirmativa, após desvios, TOSOP. Ou 1811. É o meu mesmo na frequência 1288, alternado 1260. 288, 260, obrigado, boa noite. Aliás, bom dia. menos uma decimal, não. Obrigado, a linha em decola 10, vento 100 graus, 7 nós. A linha em decola 10, vento 7, mantém o ponto de espera. 61 na Lima, tem 90. Decolou aos 40, 1208, controle, bom voo. 08, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3601, passa 2000 pés, Andael, Lida. TAM 3601, no contato radar, subacado 360, saída da EL. 360, TAM 3601. Autorizado decolagem no zero, vento no 20 graus, 7 nós. 7 decolagem no zero, gol 1, 9, 9, 9. Confirmando. Nicolás 44, 1208, controle, bom voo. Controle Salvador, bom dia, o 1161. Voo no 1161, contato radar, suba para o 360, perfil da Dael. Perfil da Dael, 360, 1161. O 1161, Recife 251, Lanterna 12835. Recife 12835, confere. 12835, o alternado. 12835. Solo Salvador, bom dia, Oceano Alfa, Vitor Juliette. Ajuda 535, Anem, decola 10, vento 10 graus, 8 nós. Salvador, bom dia, tá? 3171, ponto de espera. Deixa eu manter o ponto de espera, tá? 3171. Tá, valeu. ali e mantenho no zero. Eu mantenho no zero, está 317. Usa 535, decolo auxiliar 0, 1208, controle, bom voo. Bom voo, tá bom. Contato radar, suba para o 340 saída da EL. 340 da EL, 535 EL. Autorizado a decolagem no zero, vento 120 graus, 9 nós. A decolagem no zero, tá 3171. Então 3171, decolou ao 04, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, até 3171. Então 3171, contato radar, suba para o 320, saída da EL. Da EL, sobe ao 320, solicita direto Leda. Mantém o perfil da subida da 3171, o aeronave que precede na decolagem, efetuou no mesmo perfil de saída. Mantém o perfil. Salvador, Golfo Charles Juliet. Firme? Tango Juliet, senhor. Está modulando na frequência do controle, Salvador. Ok, obrigado. Azul 2535, Recife 251, Lanterna 2835. 251 e 2835, Azul 2835. Controle, Golfo, Tango Juliette. Bom dia, Golfo, Tango Juliette. Está aqui no fase 3, posição 5, Lima. Solicito autorização de reboque até o pátio principal, posição 2. O reboque chama o solo, o Luzu, décima 1. Ok. 3171, Recife 1251, alternando 2835.